diante de ti, Senhor. Quando ouvi, meu coração se quebrou, o povo se misturou, a santidade se apagou. Ó Senhor, em meus olhos há confusão, confesso as iniquidades, clamo em oração. Diante de ti, Senhor, eu me prostro em temor. Nosso clamor, nossa dor, trazem nossa redenção. Nos alcançou, revive em nós o teu amor, Senhor, renova a nossa nação. Desde os dias passados, temos sido falhos, por causa das nossas culpas, trocamos a verdade por atalhos, mas tu, ó Deus, não nos deixaste. Teu olhar de compaixão em nós permaneceste. Diante de ti, Senhor, eu me prostro em temor. Nosso clamor, nossa dor, trazem nossa redenção. A tua graça nos alcançou, revive em nós o teu amor, Senhor, renova a nossa nação. Oh, como somos pequenos, mas em ti encontramos paz. Estende a tua mão e nos guia mais e mais. Com tua luz vamos caminhar, restaurando a fé, prontos para te adorar. Diante de ti, Senhor, eu me prostro em temor. Nosso clamor, nossa dor, trazem nossa redenção. A tua graça nos alcançou, revive em nós o teu amor, Senhor, renova a nossa nação. E assim, com corações rendidos, nos unimos em só Espírito, para buscar o teu perdão e ver a tua glória em nossa geração. Diante de ti, Senhor, eu me prostro em temor. Nosso clamor, nossa dor, trazem nossa redenção. A tua graça nos alcançou, revive em nós o teu amor, Senhor, renova a nossa nação. Senhor, renova a nossa nação. Oh, Senhor, renova a nossa nação.